Maide Marcelo demora para Cris Magalhães. Ela se intitula Citizen of the World, cidadã do mundo. Ela mora em São Gonçalo. Eu não sei se é São Gonçalo do Rio de Janeiro, se é São Gonçalo na Bahia, que ela não botou, né? Cris, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? Esses aqui são afilhados do Zé dos Passos, lá da Beira Rio FM, onde nós vamos estar no meio de maio, lá participando do aniversário da rádio dele, fazendo um grande show, com a presença milagrosa do Edelson Moura para arrancar. O Edelson Moura de casa, o cara tem que ter prestígio, viu? Vai também o Cleiton Aguiar, o Diego Valadares, Eliane Samuel, um bocado de gente, né? Vai ter gente adoidada na festa lá. Vai ser um festão em São Francisco, nas Minas Gerais, no aniversário da Beira Rio FM. E essa dupla aqui, o Zé dos Passos é que mandou pra mim. João Cleiton e Josiano, Sete Vidas. Faria mil loucuras de amor só pra te convencer. Enfrentaria uma guerra e seus canhões só pra te proteger. Seria a luz e a visão do seu olhar pra te fazer me ver. Me ver. Eu por você picharia o seu nome no planeta pra você saber. Faria um buquê de 1 milhão de rosas pra te oferecer. Se eu morresse eu voltaria 7 vezes só pra te dizer que eu vivo 7 vidas pra amar você. Me torno imortal pra viver com você. Desenho o seu rosto no meu coração. Eu choro um oceano de tanta paixão. Eu pego as estrelas, te faço um colar. Da lua e do sol um anel pra te dar. Com fumaça colorida escrevo no ar a nossa vida, a nossa história. Se você me ama, eu por você picharia o seu nome no planeta pra você saber. Faria um buquê de 1 milhão de rosas pra te oferecer. Se eu morresse eu voltaria 7 vezes só pra te dizer que eu vivo 7 vidas pra amar você. Me torno imortal pra viver com você. Desenho o seu rosto no meu coração. Eu choro um oceano de tanta paixão. Eu pego as estrelas, te faço um colar. Da lua e do sol um anel pra te dar. Com fumaça colorida escrevo no ar a nossa vida, a nossa história. Eu vivo 7 vidas pra amar você. Me torno imortal pra viver com você. Desenho o seu rosto no meu coração. Eu choro um oceano de tanta paixão. Eu pego as estrelas, te faço um colar. Da lua e do sol um anel pra te dar. Com fumaça colorida escrevo no ar a nossa vida, a nossa história. Se você me ama, eles também vão estar no show da Beira Rio FM lá em São Francisco. João Cleiton e Josiano, 7 vidas. Um dos maiores compositores sertanejos do Brasil, o meu amigo Ronaldo Adriano, ele mesmo canta ao lado de Rick Renner, Luz da Minha Vida. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Cantar comigo para esse povão. Valeu, nego velho. Tamo junto e misturado. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Ronaldo, trem bonito. Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor. Chora, Ronaldo. Serei seu marido, amante ou escravo, o que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Oh, serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido num mar de tristeza, sem os beijos seus. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Mate meu cansaço, ilumine meus passos, meu amor de vez. Aô, Ronaldo Adriano, esse trem já foi sucesso, ó, periga ser de novo, hein? Amém, companheiro. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Oh, serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou um barco perdido no mar de tristeza, sem os beijos seus. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Ronaldo Adriano e Rick Renner, Luz da Minha Vida. Eu vou dar uma paradinha, vou tomar um golinho d'água. Você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Agora ficou fácil, ficou uma beleza, viu? Você planeja o seu evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. A RBM é uma empresa que existe há mais de 30 anos aqui em Brasília. Já intermediou show de grandes nomes, Leonardo, Chitãozinho Chororó, João Mineiro de Marciano, Chico Rei Paraná, Márcia Ferreira, Delson Moura, Chiclete com Banana. Esses grandes sucessos do Brasil já passaram pela organização da RBM Música, né? Se você quiser fazer um evento, anote o telefone 61 99 81 3601. 99 81 3601. O e-mail é o sistema mundial de rádio @gmail.com, e você ligando ou mandando um e-mail, você contrata o show de Adelson Moura, Djalma Lima, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Márcia Ferreira, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601, e-mail sistema mundial de rádio @gmail.com. Sucesso novo de Rio Negro e Solimões. Melhor beber do que chorar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. A vaca já foi pro brejo, não adianta mais tentar. Nosso amor passou da hora, não dá tempo de salvar. Foi embora o boi com a corda, deu caruncho na madeira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e saio dessa judieira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e caio na bebedeira. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Embora o boi com a corda, deu caruncho na madeira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e saio dessa judieira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e caio na bebedeira. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Rio Negro e Solimões, melhor beber do que chorar, para o Roberto Cardoso, da cidade de Érico Cardoso, na Bahia, ali perto de Paramirim, perto de Livramento. Ele curte o nosso programa pela Portal FM, de Livramento de Nossa Senhora, e chega agora para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Ô Roberto, um abraço para você, seja muito bem-vindo. Um abraço para os meus colegas da Portal FM, lá de Livramento, e o pessoal de toda a região que assiste, que escuta o nosso programa todas as noites, nessa importante emissora de rádio daquela região da Bahia, essa terra que eu gosto tanto. O avô do João, Cleiton Aguiar, saudade dela. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa vive vermelho, queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa vive vermelho e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, e azucrina, só penso nela, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata. Um dia não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Cleiton Aguiar cantou dele, Saudade Dela, para Olair Goulart de Brasília. Ela, aliás, ela é de Coromandel, mas mora aqui em Brasília, né? A Olair é uma amiga de longos anos, muito tempo que eu não vejo. A gente mora na mesma cidade, mas não encontra. A vida de hoje é uma vida de gente doida, né? A gente não tem tempo pros amigos, não tem tempo para nada, é uma correria, é uma loucura danada. Olá aí, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você. Você faz parte agora do nosso Facebook, do perfil número 2. Jorge Mateus e Michel Teló, No Mesmo Olhar. Eu não sei se foi sonho meu, tudo aquilo que aconteceu. Numa noite de festa e poesia, o seu corpo tocou no meu, e o meu coração percebeu que o amor vinha forma de poesia. Magia, quando dois olhos se olham no mesmo olhar, o coração não consegue mais segurar e quer amar, se apaixonar. E na dança peguei tua mão, nós rodamos pelo salão, e no peito meu coração já sabia que o amor vinha pra ficar, que eu tinha que me entregar, que a força do amor era quem vencia. E te queria. Foi numa festa, num baile em algum lugar, nossas vidas se uniram por um olhar. Tive dança no meu olhar, quando dois olhos se olham no mesmo olhar, o coração não consegue mais segurar e quer amar, se apaixonar. Quando dois olhos se olham no mesmo olhar, o coração não consegue mais segurar e quer amar, se apaixonar. Sucesso de Jorge Mateus e Michel Teló, No Mesmo Olhar. No próximo bloco, Ovelha, Vitor e Léo e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A vida do artista não é fácil, não basta o cara fazer sucesso não. Se ele não tiver juízo de guardar o dinheiro na época do sucesso, eu sei bem o que é isso. Eu tive uma época em que eu estava na Rádio Nacional que eu fazia 120 shows por ano, né? E isso é uma média sensacional. E apenas com a divulgação dos meus programas da Rádio Nacional. Só que é o seguinte, eu guardei. O dinheiro que eu ganhei, eu guardei tudo. Então, quando o sucesso passou, que diminuiu o número de shows, porque não existe nenhum artista que mantenha o mesmo número de shows. Nem Roberto Carlos, ninguém, né? Nenhum desses artistas. Tem as fases, tem a fase que está bem. Quando estoura uma música, por exemplo, do Roberto aí, né, esse cara sou eu, ele voltou para a mídia, tá, etc. Mas todo artista tem a sua variação. Tem época que ele faz 200 shows por ano, tem época que faz 50, vai tinteando. Agora, quem tem juízo, guarda o dinheiro na época da vaca gorda, para gastar na época das vacas magras. Agora tem gente que, sabe, já sai comprando carro de 1,5 milhão, compra helicóptero, compra avião. O problema não é comprar um helicóptero, comprar um avião. Você compra um avião, o piloto já custa 20 mil por mês. Aí você gasta 50, 100 mil reais para manter um avião por mês. Então, quando você vê, você está trabalhando para manter uma estrutura que você não tem tempo nem de usar direito, né? Então, estou falando isso porque esse artista aqui fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso e está pelejando até hoje, né? O treino é brincadeira, não. Você lembra desta? Ovelha, só liguei porque te amo. Não te chamei pra perguntar se você pensa em mim ou se eu posso voltar. Se tens alguém ou se estás só. Se um outro amor existe agora em meu lugar. Não te chamei pra te falar estou triste ou sinto falta de você. Nem pra dizer o que senti quando você partiu e me deixou aqui. Só liguei porque te amo. Viver mais sem você. Só liguei porque te amo, para ouvir a tua voz mais uma vez. Não te chamei pra te dizer que mesmo longe não consigo te esquecer. Nem pra contar o que chorei, nem quantas noites eu sozinho te esperei. Não te chamei pra te pedir que me perdoe tudo aquilo que eu fiz, nem pra lembrar o que passou, nem quantas vezes ao teu lado fui feliz. Só liguei porque te amo. Eu não sei viver mais sem você. Só liguei porque te amo, para ouvir a tua voz mais uma vez. Só liguei porque te amo. Eu não sei viver mais sem você. Só liguei porque te amo. Eu recordei o sucesso do Ovelha, Só Liguei Porque Te Amo, pro meu conterrâneo Lucas Guirra, lá do Coró. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Lucas, um abração para você, abração pro seu pai, o Guirra, viu? É, amigão velho, de longa data, lá do Coró. Os irmãos Vitor e Léo, Como Eu Amei. Fazer a chuva subir, impedir que a noite venha. A minha sede é ferrenha, mas meu corpo não morre. Essa sede que aumenta em cada noite, a cada porre. Como eu amei, quem vai te amar? Acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar? Acho improvável, mas pode tentar. Aprendendo, por isso digo vivendo, é que a gente passa a saber que o que se sabe é pouco, é muito menos do que o que se pensava entender. Eu pensava em você, você pensava em mim. Podemos ter nos perdido, mas foi amor e ainda é, mesmo assim. Como eu amei, quem vai te amar? Acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar? Acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar? Acho improvável, mas pode tentar. Vitor e Léo, Como Eu Amei. Essa dupla pra mim é uma das melhores dessa nova geração aí. As composições, umas letras bonitas, não tem apelação, uns meninos que levam a carreira com seriedade, né? Eu não conheço eles pessoalmente, não, mas admiro muito o trabalho deles. Os meus afilhados Eliane e Samuel, Seu Amor É Só Meu. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não consigo sermos amigos. Não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Já tentei encontrar solidão bandida, mas só me fez sofrer, não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não feche a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que veio o sentimento machucar por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. No escuro, estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que veio o sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que veio o sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, seu amor é só meu. Se você quiser um show que o cachê tá barato e um show sensacional, é o show de Eliane e Samuel. Primeiro, as músicas deles já são muito boas, mas eles cantam um repertório daquele sertanejo mais tradicional, cantam todos os sucessos da atualidade, canta música popular. Essa menina tem uma voz sensacional. O Samuel é um grande músico, faz uma segunda voz perfeita. É uma dupla, tá só faltando aquele risquinho que Deus é que manda de estourar uma música para tomar conta do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você quiser contratar uma dupla que canta bonito, é só ligar 61998136601 e levar para sua cidade Eliane e Samuel. No próximo bloco, eu vou dar para vocês uma dica de mau uso do dinheiro público. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A dica de hoje é uma dica que afeta todos nós. O Brasil está vivendo uma fase que, se aqui fosse um país sério, a maioria desses políticos estava tudo na cadeia para nunca mais sair. Olha só essa aqui, essa que saiu na imprensa essa semana, saiu ontem, eu estou gravando o programa aqui, saiu ontem. Está assim, ó. Há menos de 6 anos, no dia 17 de setembro de 2009, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou-se triunfante em uma entrevista ao jornal Valor Econômico. Entre outras coisas, ele contou, sem meias palavras, que a Petrobras não queria construir refinaria e que ainda apresentou um plano que ele considerou pífio de investimentos em 2008. Aí ele, né, contando vantagem, falou assim: eu convoquei o conselho da empresa e mandei fazer não uma, mas 4 refinarias, além de previsões fantásticas para a produção de óleo. 2 seriam refinarias prêmio, uma no Maranhão, com previsão de refino de 6 mil barris dia, a maior do país, e outra no Ceará, para 300 mil barris dia. Quando foi agora essa semana, na segunda para terça-feira, de madrugada, a presidente da Petrobras, Graça Foster, informou no site oficial da Petrobras que a companhia simplesmente desistiu dos projetos premium. Disse que a estatal não encontrou parceiros e que o negócio afinal não era viável economicamente. Tudo bem, se não tivesse gastado 2 bilhões e 700 milhões de reais, esse dinheiro foi torrado em dois projetos que não saíram do papel. Na Prêmio 1 do Maranhão, ainda fizeram as obras de terraplanagem, etc., e gastaram 2 bilhões e 100. Na do Ceará, a Petrobras conseguiu gastar 600 milhões sem fazer praticamente nada. E tem um detalhe, a presidente atual, Graça Foster, sabia há muito tempo que esses projetos estavam furados, desde 2012 pelo menos. Ela disse na época que a companhia estava reavaliando a coisa, incluindo os equipamentos já comprados. Quer dizer, eles compraram os equipamentos antes de terminar o projeto. E ainda ela gastou dinheiro da Petrobras mandando refazer as plantas nos Estados Unidos. E agora, devido à falta de previsão, foi uma coisa política. O Lula quis agradar lá o Maranhão do Sarney, né? E acabou agora, ela cancelou tudo. Só que um detalhe, na página da Petrobras ainda constam lá as duas refinarias na categoria de novos empreendimentos, né? E esse aí, gente, é o custo Lula. É o custo Lula. O que o presidente Lula fez com o Brasil, nós ainda vamos saber. Todas as vezes que eu falo isso aqui no programa, porque tem gente que é cego, que não quer enxergar e que é apaixonada pelo Lula, principalmente aqueles que recebem a Bolsa Família. A gente fala aqui, eu não conheço o Lula, não tem nada a ver com o Lula, eu gosto é do Brasil. Político, para mim, é tudo a mesma coisa. Pode ser o Lula, pode ser o Sarney, pode ser Renan, pode ser quem for, a catravaia que for. Entendeu? E o meu negócio é o Brasil. Qualquer país sério do mundo, esse povo estava tudo na cadeia, porque jogar 2 bilhões e 700 milhões fora, por isso é que a Petrobras está quebrada, a gasolina está quase R$4 em alguns lugares do Brasil aí, e a gente fazendo papel de besta e assistindo o povo acabar com o Brasil sem fazer nada em troca de bolsa disso, boca daquilo, né? Eu sei que vai chover reclamação, mas não tem problema não. Eu tô com 60, vou fazer 65 anos agora e tenho o couro grosso. Música nova do Giovanni, depois da separação do irmão Jean, Quem Me Dera. Eu não sei você, mas antes de dormir eu fico rolando na cama e criando dramas que eu nem sei dizer se vai acontecer. Eu nem sei dizer, mas fico imaginando se a gente se conhecesse em outros tempos, como é que ia ser. Já pensei nós dois como rei e rainha, cantor e pianista, fazendeira e peão. Já pensei se a gente fosse muçulmano ou vivesse igual cigano, qualquer jeito tava bom, tava bom. Ai quem dera, ai quem me dera, se eu pudesse escolher eu pedia pra Deus fazer eu e você igual Adão e Eva, só nós dois na terra. Ai quem dera, ai quem me dera, se eu pudesse escolher eu pedia pra Deus fazer eu e você igual Adão e Eva, só nós dois na terra. Já pensei nós dois como rei e rainha, cantor e pianista, fazendeira e peão. Já pensei se a gente fosse muçulmano ou vivesse igual cigano, qualquer jeito tava bom, tava bom.

rosto do velho. É de cair o queixo, ver a garra que ele tem. O velho vai, o velho vem. Na balada é um terror, pega todas que aparece. Ele é o pegador. O velho tem fogo na lenha, é igual tição queimando, é movido a Viagra e a mulherada cai matando. O velho vai, o velho vem. Tá gastando o que juntou, vai voltar pro fural. O povo já praguejou. Na rua onde moro, o velhinho é o rei. Carrão 86, bonitão pra passear. Assim o velho tira uma onda de burguês e diz que não falta é dinheiro pra gastar. O velho vai, o velho vem. Na balada é um terror, pega todas que aparece. Ele é o pegador. O velho tem fogo na lenha, é igual tição queimando, é movido a Viagra e a mulherada cai matando. O velho tem fogo na lenha, mas pode se apagar. Quero ver quando este velho não tiver mais pra gastar. O velho vai, o velho vem. Na balada é um terror, pega todas que aparece. Ele é um pegador. O velho tem fogo na lenha, é igual tição queimando, é movido a Viagra e a mulherada cai matando. É nóis na santa, é sim, é nóis tomando Viagra sem dó. Júlio César e Juliano, veinho perfumado. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é seu aniversário, quero desejar muita sorte, muita alegria, muita paciência, muita calma, muito amor, mas principalmente muita saúde, viu? Quando a saúde vai embora, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. E já que eu estou falando de saúde, hoje eu vou fazer oração para uma categoria profissional da maior importância, né? O médico é importante, mas se não tiver a enfermeira, porque o médico ele fala, é isso aqui, tá, mas quem cuida, quem leva o remédio, quem aplica a injeção, quem vê, quem monitora os equipamentos, quem cuida do doente é a enfermeira, né? Então eu vou aqui à página 104 do livro de orações do programa Cleito Aguiar, da sua primeira edição, para fazer a oração da enfermeira. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Jesus, divino samaritano, eu vos imploro com toda a confiança filial as mais ricas bênçãos e graças para minha profissão de enfermeiro e de enfermeira. Fazei-me fiel e cumpridor do maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo sofredor. Transformai-me num verdadeiro anjo de caridade, paciência e pureza. Fazei com que a candura que se irradia de minhas vestes profissionais evoque aos olhos cansados dos enfermos visões angélicas. Fazei resplandecer em minha vida a luz de uma fé robusta e profunda, capaz de ver em cada enfermo vossa santíssima pessoa, já que aceitais como feito a vós tudo o que fazemos ao mais humilde de nossos irmãos. Enfim, dai-me a graça eficaz de praticar, na mais larga escala, as obras de misericórdia corporal e espiritual para a maior glória de Deus e para um mundo melhor e mais feliz, estruturado na bondade e na caridade de Cristo. Amém. Essa oração foi escrita pelo padre Friedrichs para comemorar o Dia da Enfermeira, que é no dia 12 de maio, né? Essa oração faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Rogério Espíndola e Matheus Bueno, é só beber que eu choro. O Hoje eu vou beber por aí, vou chorar, vou tentar esquecer quem me esqueceu. Entreguei minha vida pra ela, cuidei tanto dela e aqui estou eu. Nessa mesa de bar, levanto meu copo brindando com a solidão. Foi meu céu, meu calor, por amar esse amor. Tô levando uma vida de cão, é só beber que eu choro. Desesperadamente eu choro. Ligo pra ela e ela me diz: tô em outra, aceita que perdeu. É só beber que eu choro. Desesperadamente eu choro. Na central, outra dose, hoje eu quero beber pra esquecer que já me esqueceu. Essa mesa de bar, levanto meu copo brindando com a solidão. Foi meu céu, meu calor, por amar esse amor. Tô levando uma vida de cão, é só beber que eu choro. Desesperadamente eu choro. Ligo pra ela e ela me diz: tô em outra, aceita que perdeu. É só beber que eu choro. Desesperadamente eu choro. Garçom, traz outra dose, hoje eu quero beber pra esquecer que já me esqueceu. Desesperadamente eu choro. Ligo pra ela e ela me diz: tô em outra, aceita que bebeu. É só beber que eu choro. Desesperadamente eu choro. Garçom, traz outra dose, hoje eu quero pra esquecer quem já me esqueceu. Rogério Espíndola e Matheus Bueno, é só beber que eu choro. Eu conheço muita gente assim, do jeito que começa a beber e começa a ficar emocionado, aí começa a abraçar a gente, chorar, cuspindo na gente tudo, baba na gente tudo. Não tem... Você não conhece uma amiga assim? É só beber que eu choro. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui é exclusivíssima do programa Cleito Aguiar. Só eu tenho isso aqui, porque fui eu que fiz esse disco, eu gravei ao vivo em 1979. Devanil e Denival, Aurora do Mundo. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, que sabe por certo que um doce carinho, às vezes espinhos em forma de flor, estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade, com certo amor, busquei o remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Campos floridos e belo cenário, ouvi os canários nos macaubais, fumaça distante, o azul no horizonte, na encosta do monte, formando espirais, vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Thank you. sua amizade vive na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele turbulho, num triste murmúrio, por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me a linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha e eu sou seu rei. Relembrando Goiás, Devanil e Denival, Aurora do Mundo. Devanil e Denival, gente, para quem não sabe, eu peguei com esse nome e transformei em Chico Rei e Paraná. Isso aqui foi um show que nós fizemos na Sala Funarte em 1979. Logo depois eu troquei o nome deles, porque Devanil e Denival não dá para ninguém fazer sucesso com esse nome. Mas o talento era o mesmo, vocês viram aí. Aí só os dois com dois violões na Sala Funarte aqui em Brasília. A frase irretocável é da sabedoria popular. O amor não precisa ser entendido, só precisa ser demonstrado. O amor não precisa ser entendido, só precisa ser demonstrado. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Jefferson e Cauã. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Você que me acompanha pelo rádio há tantos e tantos anos, nunca viu uma fotografia minha, não sabe como é que eu sou. Você tá perdendo, que eu sou um velhão bonito, viu? Tô meio desgastado, né? Vou fazer 65 agora em março, mas eu ainda dou um caldo. Minha mulher diz que eu sou gatoso. Gato, vocês não entusiasmam, não, é gato idoso. Se você quiser me assistir na televisão, todas as TVs pagas, todas as TVs por assinatura passam o nosso programa, menos a NET. Então, se você é assinante da NET, larga essa porcaria, assina outra qualquer aí para você poder assistir meu programa, tá bom? É o canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, as parabólicas e também no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Jefferson e Cauã, Dominação. Que ela vai passar e tá querendo, eu sei. Vai dar o que falar, ou se vai. Tá querendo disfarçar, mas não tem jeito. Tá na cara, tá no olhar. E hoje nada vai atrapalhar os seus planos. E só quando a noite acabar, ela vai deixar o sol sair. E num piscar de olhos vou me deixar levar. Vou me deixar levar. Vou me deixar levar. E num piscar de olhos vou me deixar levar. Vou me deixar levar. Vou me deixar levar. vai passar e tá querendo, eu sei. Vai dar o que falar ou se vai. Tá querendo disfarçar, mas não tem jeito. Tá na cara, tá no olhar. E hoje nada vai atrapalhar os seus planos. E só quando a noite acabar, ela vai deixar o sol sair e num piscar de olhos vou me deixar levar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Jefferson e Cauã, Dominação. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Eu falei, só não falei que o nosso entrevistado do programa de domingo, na Rede Brasil de televisão, é o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, doutor Renato Rainha, que vai falar sobre a atual situação de descalabro administrativo que aconteceu aqui em Brasília, e ele vai contar a verdade, como é que essa coisa aconteceu, se é verdade isso mesmo, se não é. Você vai ficar sabendo no domingo, às 10 horas da noite, no programa Conexão Brasília, com Cleiton Aguiar, da Rede Brasil de televisão. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês precisam aprender a cantar, tem hora que vocês me fazem passar vergonha, vocês me fazem passar vergonha, porque tem uma turminha aí que canta ruim demais da conta, Ave Maria, vocês precisam aprender, por isso que eu criei esse quadro no programa, eu só trago professor aqui. Esse de hoje é um craque, né? A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Moacir Franco, Guarânia da Despedida. Deixo você ir, você quer assim. Deixo você ir e esquecer de mim. Deixo o coração pra você brincar e a minha emoção pra você chorar. E se não der certo, quero estar por perto pra você me achar. Pelo sim ou não, deixo meu perdão pra você voltar. Deixo o violão pra te acompanhar. Deixo uma canção. Deixo a solidão pra você pensar e qualquer razão pra recomeçar. E se não der certo, quero estar por perto pra você me achar. Pelo sim ou não, deixo meu perdão pra você voltar.